chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Você sabe que o Pretinho das 6 da tarde tem o patrocínio da Telefonia Big e da Damiller. A moda está nas ruas. 6:03, o tempo é péssimo neste momento em todo o sul do Brasil. Péssimo. A temperatura é baixa. Eu adoro esse tempo. E a sensação térmica é de mais baixa temperatura ainda. O problema é a sensação térmica. Eu acho que é a preferida do Maurício Amaral. Porque tem muito vento, cara. Então tá muito frio, só que qual é a tua sensação térmica, KG? Cara, acho que é menos 2 graus. A minha sensação térmica é menos 18. Bom, sensação de cada um, cara. Eu posso dar uma sugestão pra vocês? Querem fazer baixar a sensação de frio? Querem sumir a sensação de frio? Sim. Exercício físico, mano. Sim, tá. Exercício físico. Vamos se abraçar, vamos abraçar. Correr, vamos dar uma corridinha, tá, vamos dar uma malhadinha. Vamos, isso aí, vamos fazer exercício físico, a gente não tem frio daí, né? Verdade, é verdade. Esquenta o corpo, né, Davi? Agora, nesse momento. Esquenta o corpo, Davi. Dá um abraço. Vamos fazer exercício nesse momento, essa é a ideia. E aquele cara do futsal que faleceu aí, a gente não falou, né? Messinho. Pois é, faleceu aí, né? Final de semana, acho que ele faleceu, mas, né? Mas como é que tu vai... Sim, mas foi ataque cardíaco, né, cara? Ataque cardíaco, sim, é. Sim, futsal cardíaco, ali, pode, né, ter ataque cardíaco mesmo sem jogar nada. Mas como é que vai te aquecer? Não, nunca vi um cara ter ataque cardíaco no bar. Nunca vi um cara no bar. Não, e Federer... Mas morreu de cirrose, né? Morreu de cirrose, né? É outro problema. Eu já vi. É outro problema. Bom, vou apresentar a gurizada. Boa tarde. Boa tarde, Potter. Boa tarde, boa tarde. O que que tu ia perguntar, Potter? Não, ia perguntar como é que o cara faz pra se aquecer de madrugada fazendo exercício. Não, aí é conchinha. Não. Se o cara é sozinho, aí é, lençol, é edredom. Eu acho que essa noite vai ter gente morrendo de frio. Hoje é o dia de doar aquele casaco que tu não usa. Hoje é o dia de pegar o carro e procurar alguém passando frio na rua e dar o casaco. Boa, Amaral. Melhor, né, Amaral? Doar pra campanha do agasalho da RBS, que vai distribuir isso aí. Eu prefiro a doação direta, Pianja, porque eu não sei onde é que vai parar esses agasalhos. Não confia na RBS. Campanha do agasalho da RBS. A sua empresa, cara. RBS, Maurício. Parabéns, eu não ouvi essas três letrinhas. Não sei onde vai parar. O Maurício trabalhava em outras empresas. Que, parabéns, né, certo, vão dar pro seu Nelson. Como o Maurício não viu essas três letrinhas, ele vai ter que ver outras duas letrinhas. DP. RH. Apartamento pessoal. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Que beleza. Tô aqui trabalhando no Grupo RBS. Certo. É bom trabalhar no maior grupo de comunicação. Uma grande família, uma empresa preocupada com o social, que visa o lucro, todos os agasalhos. Que isso? Tudo bem, Marcola? Tudo ótimo, meu. Não tem frio pra mim. Catarinense não sente frio. Sim, com esse casaco de... Mentira. Mentira. Eu tô tentando ter uma bravata gaúcha, assim. Não tem essa. O frio uma bravata. O máximo que eu consigo ter é ter uma gravata gaúcha. E tu, Cajezinho, tá bem? Tudo bem. Tudo certo. Tudo bem. O nosso querido Antônimos Gourmet. Olá! Estamos aqui louco de frio. E mais frio que tu, Antônimos, deve sentir o teu ajudante Zacarias. Ai, passa muito frio. Passa muito frio, né, Zaca? É uma bicha. Quê? O problema é careca, não. Fica careca. Parece uma mesa seca depois. O dedo do pé, né? Isso, o dedo do pé. A mesa seca. A estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira, 18 horas. É o cara da Zero Hora, é o cara dos esportes, é o cara do chope cremoso, é o cara das mulheres, dos livros e das letras. Davi Carrondeza, Davi Carrondeza, Davi Carrondeza. Hoje está o dia ideal para um chope gelado. Chope preto. Tá louco? Geladinho. Vinhozinho, Eu gosto quando tá esses dias, porque eu entro no bar e digo bem alto: um chope bem gelado. Ah, mas aí todo bar olha pro cara. E meu nome é Alexandre Fetter, nós somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos entreter ou tentar entreter a audiência da Atlântida até as 19 horas. Maurício Amaral, vamos tentar informar pra nossa audiência aí, especialmente de Santa Catarina. E do Rio Grande do Sul, porque saiu de Canoas o avião que caiu em Santa Catarina. Como é que tá? Qual é a situação neste momento, Amaral? 5 pessoas morreram na queda do avião da FAB. 5, eram 8 no avião. 5 pessoas morreram na queda, já confirmado. O acidente foi 1h15 da tarde. O avião saiu da base aérea de Canoas com destino ao Rio de Janeiro. Ele bateu em Bom Jardim da Serra, no morro. Portanto, é por causa dos fortes ventos. Certo. Tá, entendeu? Meu, mas os outros 3 estão vivos, é isso? Não se sabe. Não, então, não foram encontrados ainda. É, um outro helicóptero da base aérea de Santa Maria foi em direção ao local do acidente com uma equipe de resgate. E a causa é essa, né? Os fortes ventos do sul do Brasil acabaram derrubando esse avião da FAB aí. Hoje. Muito provavelmente com militares a bordo. Exatamente. Hoje eu tava na Érico Veríssimo, que é uma rua, uma avenida aqui de Porto Alegre, que é um pouco mais larga. E aí eu passei por uma transversal dela, cara, e eu nunca tinha sentido isso no carro. Veio uma rajada de vento que tirou o carro. Da posição normal. Uhum. E o carro, ele é forte, né? Ele é sabe onde acontece isso, ele né? Deu uma, ele não foi uma balançada, ele me obrigou a ir pra esquerda. Cara, a rajada na ponta de Floripa isso acontece. Puxou na mão, o volante. Acontece muito na ponta, na ponta de Floripa. Puxou, eu quase perdi o controle. Puxou o volante. Leva pro lado. É mesmo, Antônio. Nós temos o som da rajada de vento. Impressionante. O Guaíba tá com ondas, o Rio Guaíba tá com ondas. Posso te falar um negócio que mais tem lá em Floripa é motorista de moto caindo da ponte por causa do vento. Da ponte? Não, por causa do vento. É verdade, eu juro pra ti. É o que mais tem, querido. É o que mais tem, vocês nunca viram. É porque tem muito vento. Calma, Almir. O que acontece? Tem a cidade de Florianópolis, é uma ilha. Sim. E aí tem o outro lado que é o continente, tem uma ponte que liga as duas. Certo. E aí as pessoas vão tentar atravessar. O vento leva o motoqueiro pro lado. Quando caiu, o que mais acontece é isso, gente. E aí o que acontece? Que loucura. Ele cai lá embaixo e morre. Que loucura. Cara, morre geralmente com traumatismo em todos os porque a moto cai em cima, né? Em todos os crânios, né? Traumatismo deve ter em todos os crânios. Parentes, né? Dos militares, né? Nos escutando, sei lá, tristes nesse exato momento. São crianças, né, velho? São crianças. A Rosana Oliveira. O exército é criança. 18 anos, 19 anos. Não, a Rosana Oliveira tem uma tese de que quando cai um avião, outros dois caem em sequência. E é verdade. Agora, que pouco é a tese tempo do Ghost. O filme Ghost, o cara tem essa tese. Ele diz assim: eu vou cancelar meu voo porque caíram dois aviões e eu não quero voar no terceiro que vai cair. O Ghost? Ghost, cara. O Patrick Swayze fala isso pra Demi Moore. Eu vou cancelar meu voo porque o terceiro avião sempre cai. É a teoria dele. Aí o que acontece? Ele fica, cancela o avião, fica e morre num assalto. Ah, eu não sabia dessa parte. Quando tu é a hora, contou é a hora. O final do filme, cara. Não é o final, é bem o começo. É o começo. Ele é o filme, cara. Quem é que não viu o Ghost ainda, cara? Eu não vi. Tem trilha sonora. Eu tô muito feliz na minha vida em não ter visto Ghost. Você sabe que eu... Tem uma fala da Vi. Fala aí com essa porra. Não, essa é a trilha do Ghost, feliz, cara. Cara. O Ghost foi lançado em 1990 e eu trabalhava numa outra redação. Tu e o Becker era o editor. Era o editor, já morreu, o Tui Becker era o editor de cultura. Sim, virou rua, né? É, o Tui Becker virou rua. Virou travessa, o praça, o rua largo. É um cara muito legal, o Tui Becker. E ele deu um pau no Ghost, né? E aí nós estávamos numa reunião de editores, o editor de política, então, e o editor-chefe, que era o Bairro Nuevo, José Bairro Nuevo, comentando sobre os leitores que estavam reclamando do que o Tui tinha escrito sobre o Ghost, né? Perguntou: Tui, o que tu diz, né, pra eles quando eles te criticam? E disse: não, eu digo, tu é espírita, tu, né, tu aprecia esse tipo de coisa, então tudo bem, Tui, quem sabe? Aí eu disse assim: Ghost é Ghost, não se discute. E aí, cara, todo mundo riu na editoria, menos a editora de economia, que era uma mulher muito braba, que ficou me olhando assim, Cara, eu convivo com esses olhares, não, dessas mesmas olhares, né? Assim, durante toda a minha vida. Eu tive uma professora, uma colega de turma, uma chefe, que é essa mulher gorda. Sacode a cabeça, suspira e diz o teu nome. Não, e tinha um amigo nosso, que inclusive tá trabalhando na Zero Hora, porque os dois estão trabalhando na Zero Hora hoje, que era apaixonado por ela, e eu saí de lá e disse assim... piadinha não funciona com ela. É uma informação que chega aqui do nosso colega, comandante Sikorsky, que é o comandante do RBS COP. Ele diz aqui que no avião da FAB havia pessoas do esquadrão e também caronistas para o Rio de Janeiro. Caronista é um civil que pode pegar uma carona no avião talvez. Da FAB. E cara, tem uma coisa muito ruim para a aviação, e o próprio querido Sikorsky pode me corrigir se eu estiver errado, que é o chamado vento de popa. né? O vento de popa é atrás. É, né? O vento de popa, é o vento que vem de trás. Ah, mas é isso aí, uma loucura, que daí, né? tu não tem controle sobre a aeronave quando o vento vem de trás, uhum, né? Porque o vento te empurra e a aeronave fica solta. Agora, se o vento vem de... Por isso que quando o vento tá de lá pra cá, os aviões decolam contra o vento. Claro. Sempre contra o vento. Tem sempre eles mostram ali velocidade do vento na cauda. Né? Eu já vi isso no avião, velocidade de vento na cauda. Não, é por isso que depende. O problema então é na frente. Mudar o sentido da decolagem dos aviões nos aeroportos. Não, levanta para um lado, de vez em quando levanta para o outro. Avião, na verdade, ele é sustentado pelo ar, né? A ideia das asas e tal, ele é sustentado pelo ar. Tanto que esse avião. Aquele avião da Air France, né, que caiu. O problema foi que os copilotos que estavam dirigindo, o piloto estava dormindo, né? Que quando começou a dar aquele problema, eles empinaram o nariz do avião para cima. Tinha que ser para baixo para ele se sustentar. Nariz empinado sempre é um problema, cara. É. Para cima. O que tu ia dizer aí, Amaral? Tem a lista dos passageiros no Clique RBS, viu? São 7 militares e uma senhora, que é a única civil. Tá lá no Clique. Tá bom, então vamos aos destaques comentados do Clique RBS após aí a informação do Maurício Amaral da lista dos mortos, enfim, desse voo aí. Proposta obriga escolas a ter assentos para obesos. Meu Deus. As salas de aula deverão ter 10% dos assentos com medidas diferenciadas e adequadas a estudantes obesos. Cara, obeso é aquele indivíduo, Marcos Pianges. Não pode facilitar a vida dos gordos, meu. Cara, isso aí é complicar a vida dos gordos. Isso aí é combustível pra bullying, cara. Aí o gordinho vai sentar nesse assento especial. Olha, ele senta na cadeira especial. O que a escola tem que fazer é mudar a merenda, não deixar entrar porcaria lá no barzinho do colégio. Cara, só não, tem coisa boa não lá. Não pode facilitar a vida dos gordos. Eu cansei de ir em bar. E aí eu tô tomando demais e o garçom diz assim, não, pro senhor Deus, o senhor tá bêbado demais. Cansei de acontecer isso comigo. Eu peço mais um uísque e o cara, não, pro senhor Deus. Por que o McDonald's não pode dizer não, pro senhor não? O senhor tá muito gordo, senão não vai comer aqui. Tem que ter uma lei proibindo o gordo de comer besteira. Muito boa. O cara vai lá comprar um chocolate e a dona da feira fala, não, pro senhor não, o senhor já tá muito gordo. As pessoas não engordam só por comer besteiras, né? As pessoas, elas engordam facilidade, por disfunções, né? Pera aí, cara, e tudo mais, e ansiedades. Eu tenho amigas. É fácil dizer isso agora que tu tá na tua fase magra, né? Não, eu sou gordo também, cara. Não, tu tá magro, tu não bebe mais. Ou seja, tu nunca foi gordo, tu foi inchado. Eu sou gordo e inchado, eu tenho problema de herpes genital, não tenho. Não tem problema com isso, vocês podem falar o que vocês quiserem. Ejaculação precoce. Agora o que eu tô falando é o seguinte, cara. Eu tenho amigos gordos, cara, e eles sabem que eles são gordos porque eles comem demais e comem doce demais. Às vezes eles deixam de comer arroz e feijão pra poder comer um brigadorinho. Eles vão lá comer um brigadeiro, brigadorinho. Mas a questão é mais embaixo. Questão do bullying. Quem é que falou do bullying aí? Foi o Maurício. Você vai falar bem ou mal? Eu vou falar mal, óbvio, do bullying. Foi o Maurício que falou. O bullying vai ser praticado sempre, tenha ou não a cadeira pra gordo, o gordinho sempre causa constrangimento, né, cara? Mas é que tu tem que adaptar a realidade, né, cara? Tu imagina um gordo, e hoje tem crianças obesas, muito obesas, os caras não entram, as crianças tão falando não entram na classe. Já falaram aqui, né, cara, que o gordo vai ser o fumante daqui a 20 anos, né? O cara que é gordo vai ser visto eu como... Eu falei isso. Já né? Pensou em o gordo? Não, o cara não vai poder ser gordo nem nos parques. Não, porque vai ser uma questão de saúde pública, né? E aí vão querer eliminar... É que ninguém é gordo porque quer ser... quero ser gordo e vou ser gordo. É uma pena, né? Nas empresas vai ter o gordódromo, né? Como tem um fumódromo. E aí vai ter um colunista de penúltima página, zero hora, gordo, que vai defender. Vai ser tu, Davi, vai ser tu. Mas, ô, Peta, tu já foi gordinho, cara. Já foi gordinho. Fui bem gordo. Fui bem gordo. E agora... 120, né? E hoje tive 120 relaxamento, quilos. Relaxamento, era, né? Relaxamento puro. Então, relaxamento a maioria e sedentarismo. Não tem que fazer cadeirinha pra te relaxado, tem que te criar bem. É. Por ensinar, por intercepir pra ti. Vamos mas deixar nem claro. Sempre uma criança tem esse... de vez em quando ela é levada a comer, ela é mal orientada, mal claro, educada. E aí a criança não tem culpa. Nossa, isso é escola. Olha só, classe pra criança. Mas a mesma escola... Cachê que vai botar no bar todas as porcarias possíveis pro recreio e ficar bem comendo. Mas são duas coisas. Se orienta pra se alimentar melhor. Se orienta. Mas tu tem que atender essas crianças agora, né, cara? Bandidos ligam para Disque Lanche e roubam a comida no momento da entrega. Bandidos gordos. Mas eles estão com fome. Cara, isso acontece direto lá em Floripa também. Um homem ligou para uma lanchonete, pediu 6 lanches em Balneário Arroio do Silva, ali no sul de Santa Catarina. Conheço, e quando o entregador chegou ao local, foi abordado por 2 homens armados. Os bandidos pediram a bolsa térmica com os lanches e fugiram. E pagaram. Não levaram o dinheiro nem a moto da vítima. A polícia não prendeu ninguém suspeito de crime. Só levaram a comida? Só levaram a comida. Lá em Floripa, que mais rola isso aí? Ah, é? Eles pedem lá no comida da Pizza Hut. E aí vai os caras entregar. Pizza Hut? Sabe o que eles pedem? É a pizza volante. Troco pra 100. Eles pedem troco pra 100. Me traz um troco pra 100. Aí vem com um troco bem grande. R$50, mais de R$50. Leva a pizza, leva o dinheiro do cara e diz: agora vaza, otário. É mesmo, Almir? Falo bem assim, lá em Floripa acontece muito. Tá feia a coisa, né? Agora vaza, seu otário. Troco pra 100, o cara atendeu. O cara tava com a pizza numa mão e uma metralhadora na outra. Tava com o quê na mão? Uma pizza? Aliás, uma pizza grande. Sim, ele pediu uma pizza. O cara não ia entregar um X pra ele. É assim, né? O Senado dos Estados Unidos, engraçadinhos, aprovou um projeto que eleva o teto da dívida do país e evita o calote. Fizeram um pé direito na dívida, então. É, o presidente norte-americano Barack Obama fez um pronunciamento sobre a aprovação na Casa Branca. Conforme a proposta, os Estados Unidos pretendem cortar aproximadamente US$1 trilhão nos próximos 10 anos. Era até hoje, era o último dia. Se não tivesse aprovado o teto, todos nós iríamos estar desempregados. Todos. Morrendo. Que boa essa. Pesquisa. É assim, pra quem não sabe, é o seguinte, todos os países capitalistas do mundo já tiveram, enfim, um calote na sua história. O único país que nunca deu um calote na história do mundo capitalista é os Estados Unidos. Seria o primeiro calote americano. O que acontece? Toda a economia mundial, em momento de crise, corre para os Estados Unidos. O título público de Tesouro Americano é o mais valioso, porque nunca deu calote, nunca deu cano, como a Argentina já deu, como, enfim, outros países já deram. E se os Estados Unidos dessem um calote, seria um marco na história do mundo capitalista, porque não teria mais um porto seguro no mundo da economia. Na Bahia. E aí, enfim, tudo pode acontecer. Mas, enfim, o que vai acontecer é que a dívida americana, a dívida pública americana, que já é a maior do mundo, vai aumentar. E vamos ver o que vai acontecer. Duas coisas de Joel Miro, Beth e Pianjas. Muito duas obrigado, coisas eu admiro no Pianjas. Uma, o tórax. Duas, o conhecimento dele de economia. Os olhos não. Isso não é. Os olhos não. E o nariz, cara. Olha pra aquele nariz. Não. Eu tô falando sério. Olha o narizinho. Sério, cara, tem um cara largo, assim, sabe? Tem tu um acha o Pianjas largo? Largo. Ele me conhece de outro lado. Ele vê um ângulo que vocês não veem. É sério, sabe por quê? O Marcos, ele gosta disso. Ele lê, não é porque tem que ler. Ele lê porque gosta de economia. Sim, é tem a manha, tem a manha. Verdade. Obrigado, Potter. Pesquisa revela que usuários têm dependência emocional da internet. A dependência digital foi constatada por uma instituição britânica especialista em pesquisa de consumo. E o estudo propôs aos entrevistados passar um dia inteiro, ai que difícil, 24 horas desconectados, sem internet e sem telefone. Meu Deus. Tem uns caras aqui que iam ter um troço. Todos nós. Colega nosso de RBS, o Rodrigo Adams. Eu também não. É mesmo? Também não. Domingo, assim, por exemplo. Um domingo dá pra passar tranquilamente. Bom, mas tudo bem, é um dia, né? Não é consigo. Um dia. Não tem como. Vamos fazer um blog. O colega nosso, Rodrigo Adams, fez uma reportagem. Um dia sem internet. No Twitter. A gente fica postando no blog. Arroba um dia sem internet no Twitter. Nenhum comentário. Não, mas só falando, o Rodrigo Adams, um colega nosso de RBS, que trabalha no Kazuca, no jornal Kazuca, ele fez essa matéria aí. E ele não só ficou sem internet, como ele voltou a outras coisas. A só o bloquinho de notas com a caneta, ele é jornalista, né? A trabalhar só com o telefone. Sem digital, né? Sem só analógico, né? É, exatamente. E ele sofreu. Pois mais da metade, 53% dos entrevistados, dos entrevistados, se sentiu chateado com a perspectiva de ficar longe da web. O desafio foi considerado por um participante como ter a mão decepada. Enquanto o outro chamou a experiência de meu maior pesadelo. Mas também um dia sem YouTube 8. Tá louco. O quê? O que que é? Novas dicas aí, pessoal. Um total de 40% das pessoas se sentiram solitárias por não estarem participando das redes sociais, trocando e-mails ou mensagens de texto. Pessoas mais jovens, que tendem a ser usuários pesados, é o heavy user das mídias sociais, encontraram mais dificuldade em ficar desconectados do que as pessoas com mais de 40 anos. Contudo, 23% dos participantes reagiram positivamente à perspectiva de ficar sem internet e afirmaram que se sentiriam livres. Ah, cara, o cara solteiro sem internet tá quebrado, se arrebenta mesmo. Ele quer ver alguma árvore, grudar o carro na árvore, se matar, porque não tem mais sentido a vida dele. Não tem telefone. Agora, né, cara? Um cara casado sem internet pode ser até legal. Que o cara não trai a mulher nem mais sem ele. Não, mas tem outras formas. Então fica lendo os e-mails que a mulher fica enchendo o saco do cara. Quem não deve não teme, mano. É nóis. Não, com mulher não tem essa. Dá meu copo aqui. Com mulher não tem essa. Tem mulher, o cara não deve e teme. Ah, bom, isso é verdade. Né? O cara não deve e teme. É o que mais acontece com essas mulheres hoje em dia. Não gostei do jeito que tu me olhou, cara. Eu tava olhando pro Pedro. Apontando o dedo pra mim. Coração, não gostei. Meu. Coração aí. Ô, Faustão, que horas são, Faustão? 18h23. Olha só, o Faustão falou 8h07 nesse domingo. Falou 8h07. Falou 8h07, glorioso. Falou. Tá bom, cara, de destaques comentados era isso aí, tá? Quem é que tá aí nesse corpo? É o Dejair. Opa! Este é o The Best. Nunca ouvi falar no Dejair. É o The Best. Ele vai se apresentar pra ti. Meu nome é Dejair, eu tenho coisas que acontecem comigo. Dejair. Meu dia a dia de Dejair. De quê? Dejair. Ah, tá. Teu nome qual é? É Dejair. Dejair. Dejair. Tem coisa que acontece comigo no meu dia a dia, que acontece na vida de Dejair. Dejair, Dejair de quê? É Dejair. Dejair, Dejair. Sim, mas não tem sobrenome. Dejair. Dejair, Dejair. No dia a dia de quê? Dejair. Vai, meu, fala. Então... então eu, Dejair... Dejair vai passar mal. De quê? O Dejair. Dejair Coimbra. De quê? Dejair. Então eu, Dejair, fui na delegacia. Na D o quê? Na D quê? Dejair. Oi, tudo bem? Eu sou o Dejair e queria registrar uma ocorrência. De quê? De quê? Dejair. Então eu, Dejair, fui na farmácia. Eu, Dejair, fui. É meio índio, né? Eu, Dejair, fui na farmácia. Oi, tudo certinho? Meu nome é Dejair, eu quero comprar um remédio. De quê? De quê? Dejair. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Só eu não tô achando engraçado. Eu tô rindo do Pedro. Só eu não tô achando engraçado. Só eu, é mesmo. Eu acho que a gente pode colocar na mesma categoria de duelo de frases. Fatos do dia. E piada do Potter. Ou seja, não vai durar muito, Dejair. Não, mas vai lá, Dejair. Vai lá, vai lá. Vai, vai, Dejair. É um humor diferente. De quê? Dejair. Oi, eu sou... Aí depois, pedindo uma informação na rua. Informação na rua. Ah. Oi, tudo ok? Tudo ok, tudo bem. Eu sou o Dejair e preciso de uma informação. De quem? De quem? É Dejair. Quem mandou foi o Thiago Galzer, de Passo Fundo. De quê? Dejair. Ai. Beijo pro Max. Beijo pro Max Rodrigues de Sapiranga. Que é isso, o jogador? Não, ele é conhecido como Tizil lá em Sapiranga. Tizil? Eu tava entrando no restaurante hoje e a irmã dele trabalha no restaurante. E ela assim, por favor, meu irmão é fanático por vocês, o Pretinho Básico, pede um beijo. Então toda a Sapiranga junto com o Max Rodrigues, o Tizil, sintam-se abraçados. E beijo também pra Denise Wagner, que encontrei ela e toda a sua família. Deu o quê? Da Livraria Cultura. Denise. Tu aparente, Davi? Tu aparente? Não, não, encontrei, não, é Wagner sem o E. Eu sou Vague. Vagener. Vague. É que nem Volkswagen. Tu é Vagener. Vaguen. Vagenem. E aí, Davi Zé? Perdão, Cajezinho. Preciso do delegado Potter, vem cá, preciso da tua ajuda aqui. Enquanto isso, na delegacia... Peraí, qual é o diminutivo de Vagenem? Não, é Vagener. Ah, tá. Enquanto isso, na delegacia... Meu marido sumiu, delegado Potter! Qual é a altura dele? Eu nunca perguntei qual era a altura dele. Ele é magro? É saudável? Não, não é muito magro. Eu acho que é saudável. E qual é a cor dos olhos dele? É marrom claro, meio verde. Eu nunca prestei muita atenção, delegado Potter. Putz, tá. Bom, a cor dos cabelos, qual era? A cor dos cabelos dele muda de acordo com o sol que ele pega, delegado Potter. Tá, e o que ele tava usando, então, mulher? É um terno, ou talvez alguma coisa mais casual. Eu não vi quando ele saiu, delegado Potter. Tá, e havia alguém com ele? Ah, sim, meu cachorro. Um labrador chamado Calvin, amarrado numa coleira dourada, altura 80 centímetros. Saudável, lindos olhos caramelos, pelo marrom filha quase preto. Mãe, a unha do dedão do Calvin esquerdo tava um pouquinho lascada. Ele nunca late. Estava usando também uma linda roupinha dourada, com listras azuis. Desgraçado. E ele não gosta de comida vegetariana. A gente come junto, a gente corre junto. Muitas vezes ficamos só ali, lado a lado, fazendo companhia um por outro. Ok, ok. Vamos procurar pelo cachorro, então. Ele mandou para o Alexandre Friedrich. E aí, Marcola? Semelhanças de zumbis e bebês. Que isso, cara? Os dois estão sempre descabelados. Não é verdade? Tem bebê que nem cabelo tem. Nunca tem todos os dentes. O zumbi e os bebês. Ficam babando o dia todo. Gemem e gritam a toda hora. As unhas dos dois estão sempre sujas. É verdade. Eles ficam agressivos quando estão com fome. Bebês e zumbis. Zumbis, é verdade. As roupas estão sempre desajustadas no corpo, não é? Sempre desajustadas, bebê e zumbi. Sempre com os braços pra cima. Ambos têm visíveis dificuldades motoras, não conseguem andar direito. E ambos não conseguem caminhar sem ficar se balançando. Com as perninhas abertas, assim, né? Os dois adoram fazer a maior sujeira quando são alimentados. Pra tristeza de quem tá sendo o alimento do zumbi, no caso. Raramente conseguem diferenciar o que é certo e errado. Estão sempre dispostos a destruir tudo que vem pela frente. Mantêm as outras pessoas acordadas à noite. E podem transformar você em um zumbi. Zumbis e bebês. Mandou Dan Formaggi. Dan Formaggi! Daniel Formaggi Gaspar, Santa Catarina. Manda um abraço pra galera que faz academia no Sesc em Blumenau. Boa, tá bem. Mandar um abraço também para o nosso ouvinte que está conosco desde Resende, no Rio de Janeiro, o Davi Bistratini. Obrigado, Davi, pela audiência aí no Rio. Vamos ver aí, xará, Davizinho. Né? Hã? Xará. Teu xará. Meu nome é Renate. Renate. Renate. Renate. Uma mulher que se chama Renate, o que tu acha, Potter? Absolutamente quente. É o quê? Quente. Quente. Renate. Aí ela se descreve. Tenho 29 anos. Quase 1,70 m, tudo ainda natural. Olhos e cabelos castanhos escuros, os cabelos compridos e mechados, gremista por convicção. Trabalho em numa administradora de imóveis e à noite curso de direito. Ela faz direito à noite. Não, ela teve a inteligência de dizer que cursa direito, justamente para evitar piadinhas idiotas do programa. Maurício, obrigado, idiota. Gente. Em termos afetivos, achava que estava bem resolvida. Até o sacana do meu ex ter me dispensado. É sempre assim. Parou. Mas o cara faz uma sacanagem com a mulher e aí abre o caminho para os outros. Nós, homens, sempre estamos unidos. Não, vocês não perceberam. Ela disse que o sacana do meu ex me dispensou. Veja bem. Ou seja, ele chegou na frente dela e disse, querida... Tchau. Até mais. Como se ela fosse uma sacola, foi dispensada. É difícil um homem fazer isso. Muito difícil. É, as mulheres é que fazem isso, nós homens. É verdade. Esse é um homem de fibra. É verdade. Ou... É verdade. Ó, parabéns ao teu ex, Renato. Esse cara é mais homem que nós. É, mas gente, não estou aqui para chorar minhas pitangas, e sim para dizer que amo vocês. Posso rapidamente dizer o que penso de cada um de vocês? Ela pode? Pode. Maurício Amaral. Pois não. Um genérico à altura do titular. Azar, hein? O titular deve ser o Fetter, né? É, claro. O Fetter é o Cataflã. O Maurício é o diclofenato. É, mas mais contido. Não tão cheguei quanto o Fetter. Acho bonito. Opa, peninha que já... Namoradinho do Brasil. Aí é meio, né? Namoradinho do Brasil. É meio... O Maurício é o cara que faz cara de foto. Vai tirar uma foto, ele faz uma carinha de foto, um sorrisinho. Maurício assim, Amaral que... é a Regina Duarte do PB. É verdade. Que beleza. É o namoradinho do, pouco, do Maurício, PB. Né, cara? Peninha, diz ela, Peninha que já esteja comprometido. Se não, reticências. Coraçãozinho. Tá já... comprometido. O coraçãozinho já tem uma inquilina, não é? É verdade, mas quem é ela? Olha, não? Veja bem. Que bonita, né? Inquilina. É, não é proprietária. Ai, ai, coração é meu. Eu vou te dar uma dica, Maurício. Não compra, Maurício. Não, não, o deixa meu comprar. Meu coração não, é meu. Não vem, mestre. Mas já tem o vai te incomodar. Já tem alvará pra vender o... A Bits, tem? A mas, Maurício, nós passamos toda a existência buscando alguém que associe-se a nós em nosso coração. Ah. Ok, há um contrato de locação e locatário. Continuando, Davi. É, Harry Potter, desperta os meus instintos maternos com ímpetos de dar-lhe colinho. Principalmente quando está descornado e deprê. Hoje é um dia. Como só piadista, colinho? Ele é uma piada. Isto é... Muito bom, choro de rir. Ela gosta de ela ti. Gosta de ti. Então, queridão. Então, queridão. Eu me apavorei com o quanto eu penso de bobagem então, agora queridão nessa frase. Pra ela. Enquanto tu estiver no colinho dela, é isso? O que prova que eu mudei é que eu não falei altas verdade, bobagens que eu pensei. Mas tá quase é falando. Boa, mudou por não causa falei. Do namoro. Mas na hora que ela falou dos instintos maternos, eu pensei em mamar. Ah, entendeu? Falou. Puta, cara. Aí, escapou. Porã. Deu falar do Porã, que não está aqui? Deu, né? Um fofucho. Fofurinha da mamã. Ela tem sido materna. Já notaram, ela tá tirando em todos, né? Um ela vai derrubar. Este sim. Acho que se solteiro fosse, eu o atropelaria com tudo. Não restaria nem o talinho pra contar a história. Olha aí! Deus do céu! Agora foi! Mr. P, magro com uma lista de pijama. Acho que o Sidão deveria ser mais utilizado no transcorrer do pretinho. E não só no final das 18 horas. É um dos melhores imitadores do Cid que já ouvi. Ouvir. É, né? Marcos Piangers. Bom Catarina que é. Gostaria de ouvi-lo repetir o que ouvi de um manezinho em Canais Vieiras no último verão. Piangers. Comigo? Comigo não tem chupadinha não, gaúcho. Quê? Comigo não tem o quê? Chupadinha. Ah, chupadinha. Não vem? Comigo não tem chupadinha não. O que significa em bom gauchês? Não vai me levar na conversa, gaúcho. Eu rio até hoje quando lembro da frase. Os manioto. Esse é solteiro, garoto. Solteiro e... Recém chegou ao programa e tornou-se o mais versátil de todos, sem desmerecer ninguém. Que oração aí, Pedro? É... Olha no rádio. Uma galeria de personagens para afrouxar qualquer um de rir. E essa agora do Dejair. Dejair. Um achado de bom humor, viu? Viu, Pedro? É o Dejair. Alexandre. Alexandre Dejair. Um achado de quê? Pergunta ela. Dejair. KG, a na mulher, dele, bem centrado, é boa, bom contador de piadas e imitador. Mata pau com o doutor Alceu, ali, ó. Pô, o doutor Alceu. Obrigado, e aí ela bota de parênteses. Não me diga que não é ele quem faz. O doutor Alceu é o doutor Alceu. Ô, KG, faz o doutor Alceu aí. É batabete. Viu? O melhor do KG é o doutor Alceu. Doutor Alceu, doutor Alceu. Acima de tudo, bem comportado como o senhor da terceira idade. É, isso aí. Duda Gabi e o Geiso, curto muito. Fetter. Ela só âncora. Falou isso do Duda? É só isso. Puxa, né? Geiso, pobre do Duda, cara. O domador das feras. Que a Rodaica me perdoe. Ai, mas se ele raspasse aquela barba e o bigode, se tornaria mais roçado. Vai, não liga pra ela. Cara. Não liga pra vai, ela. Vai, vai. Assim. Sabe por que a Rodaica estimula tu a ficar de barba e cabelo comprido? É, por causa disso aí. Por causa disso. A Rodaica que estimula? É, cara, porque tu é magro. Corta. Nós, que somos gordinhos com teta, a gente usa a barba pra emagrecer. Quem que é magro, aproveita e faz a barba, sabe? Faz hoje. Hoje. Na sua melhor hoje. Imagem. Vocês acham? Claro, cara. Tu vai ficar muito bonito. E a tua mulher te diz, deixa o cabelo comprido, amor. Fica bem mais bonito. Ela me diz isso todo dia. Corta. Né? Exatamente corta. O contrário. Corta. É mesmo, corta. Corta. Amor, me beija. Não, inclusive, me beija. Eu peço para as ouvintes do PB mandarem e-mails pra estimular o Fetter a raspar a barba e o bigode. Não todos os pelos do corpo. Posso raspar? Pra cabeça também. Ui! Vou passar para o próximo. Neto Fagundes. Só com o nego velho dele mata qualquer vivente de tanto gargalhar. Não precisa mais nada. Show. Mas creio, querido. Rodaica é a nossa ícone. Nossa porta-bandeira. Defensora das mulheres em tudo quanto é situação. Ah, é. Dá em cima de mim e fala bem da minha mulher. Principalmente quando... É uma tática, uma estratégia. Dela. Principalmente quando todas ela se usam. Vê em uma ilhota no qual o programa se transforma. Rodeada de machistas por todos os lados. Aí que ela mostra a sua força. É, amigo, não é fácil. Lele. Até o do Lelê lá lembrou. Minha diferença com ele começa e termina na cor. Ele é vermelhinho e eu sou azulzinha, bem articulado, mas acho que é o tipo do homem fanático que come, bebe e dorme com o clube na cabeça. Tudo errado do Lelê. É. Impressionante. Que faz o seu papo derivar via de regra apenas para o futebol. Esse programa tá muito ensimesmado. Vocês só querem saber, falar de vocês agora. Falar de ti, então. Davi Coimbra. Péssimo. Já ouvi na fila do supermercado. Ah, era eu empurrando o carrinho, certo, né? Davi é um cara que vai ao supermercado. Não, não era o Davi. Não era o Davi. Estava sozinho. Empurrar carrinho. Tive de me segurar para não abordá-lo. Olha. Não para pedir-lhe autógrafo, mas para dizer a ele. De um beijo. David, quero uma cria tua agora. Caraca, maluco! Essa mulher, ela é uma vagabunda. Desculpa, é uma vagabunda. Que isso, Potter? Essa mulher manda e-mail aqui dando em cima de todos nós. Mas não, derruba o da Garbi, ela não ela quer. Ela quer filho da Davi. Ela quer que o Fetter raspe todo o corpo dela. Quer que o Maurício faça o que, Maurício? Quer botar o Potter no colinho. Não, ela quer que eu mame nela. Que isso, cara? Tudo errado. Calma. Olha, Renate... Impressionante, hein? Por via das dúvidas, manda fotos aí, né? Para fora, arroba atlântida.com.br. Mas ela quer... É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Só salientar pra nossa massa de ouvintes que isso tudo é brincadeira. Tudo não brincadeira. Acontece, nem uma mulher dá em cima de nós, nem esse uma mulher nos é aborda no super. Isso aí até é meio inventado pela produção. Só pode ser. Como vários aqui já foram. É o estagiário. Decepcionante, Maurício. Aqui quem fala é uma bela Scenic Expression. Oh. Ou seria Scenic Expression. Expression. 1.6 2005 e bem completona. É, acompanha uma animada família há mais de 2 anos no dia a dia entre a casa, escola e trabalho. Já vivemos muitas aventuras juntos. Eu adoro uma BR. Adoro. Sempre com o rádio sintonizado na Atlântida. Sou uma típica manezinha criada na Palhoça, Santa Catarina. Tenho placa da cidade, mas moro hoje no bairro Campinas, em São José. Meu dono é uma... Meu dono e sua família. Meio da dengue. Meu dono e sua família têm um grande carinho por mim. Porém, chegou o momento de nos separarmos e procuro uma nova casa que me trate também com carinho e que goste de viver boas aventuras em família. Estou disposta a ir para uma nova família por muito pouco, apenas R$26 mil. Mas se o interessado for bacana e cuidadoso, meu dono pode até negociar um abatimento. Maiores informações e fotos, favor encontrar em contato, entrar em contato com Scenic da Família, @gmail.com. Lembrando que Scenic se escreve com SC no início e tem o C mudo no final. S mudo com the Nick is the English of the S because the C is too late. É isso aí, Joel. Então é isso aí, como falou Joel. Scenic da Família, @gmail.com. Mais uma, meu nome é Thaís e estou tentando vender o AP da minha mãe para pagar algumas dívidas e comprar um carro, já que tivemos que vender o carro da família para pagar as dívidas. Putz. E mesmo assim não foi suficiente. Mas entraram no cheque sem fundo. A primeira neta da minha mãe tá vindo aí, então estamos precisando vender o AP urgente. O AP é no bairro Estreito, em Floripa, 5 minutinhos do centro, pertinho da Beira-Mar Continental, com uma belíssima vista para o cartão postal da Ilha da Magia. O apartamento tem 2 quartos, sala, cozinha, garagem fechada, valor de condomínio é uma média de R$200 e estamos pedindo R$120 mil. Interessados, mandar e-mail para vendoap@gmail.com. Não é bem Floripa, é Campinas, né, querido? É que nem dizer assim, eu tenho um AP em via mão, vendo AP, porra, boa, né? Saiu. Porra, saiu. Porra. Porra. Saiu porra pela boca. Saiu. Que isso, cara? Engasgou. Ele falou. Aconteceu, saiu, pensei que... Ô, Luizinho, e aí, Luizinho? Como é que tá, querido? Estamos lançando uma coisa pra facilitar a vida das pessoas, né? Ah, que bom, meu. É. Tá sempre facilitando nossa vida, né? O que que é mais importante hoje em dia? Facilitar a vida das pessoas. Então nós estamos lançando o primeiro e único CPF descartável. Ah, é. Tu tira o CPF, usa e joga queima fora. Queima ele e joga fora. Faz um monte de dívida e joga fora. Aí tens um outro CPF à tua disposição. Que beleza. Genial, hein, Homem? Genial, né? Ah, mas qual é a finalidade? Eu creio. É, tu tem aí, vários CPF, porra. Dá vários golpes. Dá vários golpes. Mas eu não quero ter. Sai uma, porra. Cuspe. Tá saindo muita. É, então é isso, né, gente? Tu pega um CPF, Aí que eu faço, faz olha, Miro, pela primeira vez eu vejo que tu criou um produto que não é tão legal assim. Claro que é, meu. Mas como que não, sites, cara? Como que não? Tem cara, muita gente que gostaria de ter vários CPFs. Não, imagina, querido. Pode ter várias coisas. Isso aí mas vai mudar o crime organizado vai usar isso. Não, querido. Você acha que o crime organizado... O crime organizado usa o celular, não é por isso que deixam de fabricar o celular. Mas o crime organizado é uma lenda da imprensa, cara. Não existe, não. Não existe. Quem é que... Quando tu já conhece alguém que viu um crime organizado? Tu já viste algum crime organizado? Alguém que chegou na padaria? Não, vamos assaltar só do lado de cá. Todo organizadinho. Tem razão. Não, querido. Vai lá na Almirca e tem mania e garanta já o CPF descartável. Muito bom, Amirzinho. Temos um e-mail ou não? Não, é Almir que tem mania, o cabeçudo. Ah, e-mail, agora. Site, então. Site, Almir que tem mania. Ele tá te agredindo, ele tá te agredindo. .com. Eu vou dar o link direto pra promoção. Boa. .com/ interrogação igual. Tá. XPLMKNYTKTS. Certo. O que aconteceu na tarde que o Amir tava tão dócil e amigo teu? Não sei, que houve. A gente teve uma reunião de avaliação aí, de balanço. Balanço das empresas. E ficamos assim, estremecidos. Tá mais do que bom, né, cara? Faz 15 dias que eu não fazia, 15 dias que eu não olhava ali o nosso... Como é que chama, Amir? Aquilo aí? É o balancete. Balancete? É o bolero. Borderou. Te aprovou, te bolero. Apavorou. Te apavorou. Me apavorei. Ah, é? Tá dando errado a coisa? Fala isso, me apavorei. Gastos não justificados. Tamo indo bem. Em rubricas escusas. O leãozinho lá, tu achaste que fosse de graça. O teu presente de estimação que eu te dei pra ti, pra tu ficar feliz. Ah, é? O que tu achou do leão quando chegou em casa? Botei porta fora o leão. Como é que eu vou viver com o leão dentro do apartamento? As pétalas estão lá ainda. Mas o leão eu mandei embora. Dá pras crianças, querido. Mas tu vão comer minhas crianças, rapaz. Mas como tu é burro, né, cara? Criança adora bicho. Criança adora bicho. Que isso, cara? Dá pras crianças lá, cara. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e pra todo o Brasil, pelo atlântida.com.br. Aliás, acabamos de receber aqui a visita de um ouvinte paulista de São Paulo, o Vitor. Então, o Vitor, torcedor do São Paulo, veio nos visitar aí e tal, foi pra Floripa tirar férias e aí conheceu a rádio, conheceu o Pretinho Básico e veio aqui a Porto Alegre nos visitar. Obrigado, Vitor, pela visita aí, obrigado pela audiência que nos empresta em São Paulo, onde tem muita rádio fazendo um programa parecido com o Pretinho Básico. Nenhuma tem tu, querido. Pronto, obrigado, Almir. Nenhuma tem tu. Muito obrigado, Almir. Tu és demais. Obrigado, Almirzinho. Obrigado, Vitor, pela audiência. Vamos lá, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. É o Criciúma, né, doutor Peter? É o Criciúma, doutor. Às 9 da noite vai jogar com a Portuguesa. Olê, olê, olê, olê. Tigre, tigre. O jogo vai ser em São Paulo e sabe quem é que visitou o Criciúma lá, doutor Peter? Não, doutor Alceu. O Felipão. O Felipão. O Felipão que foi campeão com o Criciúma. Campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio. Brasil. Foi lá visitar o Criciúma em São Paulo que vai ganhar da Lusa hoje. Não é o da Portuguesa, o jogador que teve uma namorada que acabou caindo de um... Da Portuguesa. De uma janela, isso. Um fato triste. Ele namorava uma menina, ele tem 20 anos, namorava uma menina de 16, que afirma ele se foi jogou. Suicídio, né? Se e jogou a família acha brabo. Da janela, porque amava muito ele e agora vai ser investigado. Mas é um jogador da Portuguesa. Tu sabe que é português, que é um time realmente português. Ele, quando eles fizeram o Canindé, eles fizeram a porta, o portão de entrada e saída do Canindé muito pequeno. E aí as máquinas que fizeram o campo ficaram presas dentro do estádio. E aí enterraram uma retroescavadeira lá. Exatamente. Eu me lembro disso. Tem uma retroescavadeira ou um trator lá dentro. O estádio português, a Lusa, né? Estádio português. Beleza, cara. Tá bem. Portuguesa, né? Obrigado, doutor Alceu. Era isso, né? De nada, doutor Por Peter. Enquanto. Pô, tem uma notícia demais aqui, né? Que pode revolucionar o futebol brasileiro, né? Qual é a notícia? O Santos tá tentando que o Neymar fique pra sempre no Santos. O futebol brasileiro tá crescendo no mundo todo, a audiência do Campeonato Brasileiro, sabe? Grana. A atenção, a grana do salário, a televisão vai dar muito mais dinheiro. O Sanches do Corinthians já disse que o futebol brasileiro em uma década já fica parelho com o futebol de lá, em dinheiro. né? Porque movimenta muito dinheiro, o mercado brasileiro. O Real é muito grande. Valorizado também, né, cara? E oh, aí o Santos também, né, cara? É, aí o Santos tá ficando. O Real? Não, o Real, pô. O Real, o dinheiro, o Real tá muito valorizado. E aí o Neymar disse não pro Real Madrid já. Não, mas o cara do Santos quer dinheiro público, é o projeto meu craque e minha vida. Ah, não, dinheiro do governo, né, mano? Eu também vou querer dinheiro público pra minha cerveja. Eu ouvi do meu lado minha vida. Mas o Neymar tem o Lins, né? O Neymar tá seguindo os passos de um cara chamado Edson Nascimento, que ficou no Santos. Quanto não, deu? Era outra época. Era outra época, uma época pior, meu, que os outros. O Pelé ganhava R$1.000 pra jogar. É o que eu tô falando. Eu discordo do tio. Eu acho que era uma época melhor onde o futebol. Era mais idealista. Outra mais época romântico. De dinheiro. Não, eu também acho. Futebol era muito mais. O cara jogava porque gostava de jogar, cagava pra grana. O dinheiro estragou. O Garrincha, velho. Mas o Pelé foi pro Cosmos, que era um time de Nova York, no final da carreira. Não, mas tudo bem, mas ganhando muito dinheiro. Inclusive, ele não jogou. Mas o cara jogava porque gostava de jogar. Né? Por prazer, né? Porque não vou dizer que o Neymar, esses moleque boleiro aí, não gostem de jogar. Óbvio que gosta de jogar. Claro, claro que gosta. Mas antes do gostar, tem a minha condição, né? Pô, olha o guri do Inter, cara. O Juliano, cara. É. Foi se meter aonde o Juliano? Cadê? Sumiu, nunca né? mais ouviu Sumiu, falar cara. Do Juliano. Tá, hoje tá jogando pra na Ucrânia. É, o Juliano tá fora de Olimpíada, tá fora de um monte de coisa. Eu vi uma entrevista do Fernandão falando sobre o Damião, né? Que tipo assim, esse mesmo time fez propósito pro Damião. E aí o Fernandão encostou. E aí, o que tu quer? Quer assumir? Quer continuar fazendo gol, daqui a pouco jogar no Milan, né? Um clube maior. Ou quer ficar milionário agora e ter mais 4, 5 anos de carreira? Exatamente. São gananciosos, né, cara? Tem que esperar um pouquinho. É eu não sei, assim, o que eu faria no lugar dele. Agora, né? Na Ucrânia tem Kiev. Kiev é a cidade das mulheres mais lindas da Europa. Aí, ó. É, aí já é um incentivo. Mas não é o Dinamo de Kiev, é um outro time lá, outra cidadezinha, sabe? Eu nem sei se é na Ucrânia, cara. É, tipo, acho que não é na Ucrânia. Usei Ucrânia como exemplo. Eu não quis me queimar com nenhuma cidade. É. Tá bem aí, da doutor Alceu? Eu tô bem, doutor. O senhor tem falado muito com a sua mulher, doutor Alceu? Tem falado bastante com ela? Faz tempo que não fala? Não fala há mais de um ano, doutor Pedro. Mas por que, doutor Alceu? Não gosto de interromper a Neuza. Eu também tenho uma piada curtinha, vai! Piada do poder! Apoio! Confecções Umbu! Umbu algodão! Umbu lycra e Umbu cetim! E aí um amigo pergunta ao outro, recém-casado. E aí, meu, como é que tá a vida após o casamento? E o cara, após o casamento não há vida. Não há vida. Que isso que não há vida, é claro que há vida. Pra você que vai casar esse final de semana, né? A família, depois do casamento, há um troço chamado família. E família a família. Cara, família é demais. Eu quero mandar, inclusive, um abraço pra uma família que está nos ouvindo neste momento em Maravilha, Santa Catarina. Que maravilha! Os caras compraram um caminhão. Compraram um caminhão aqui em Gravataí. Ó, compramos um caminhão. O que vão fazer? Vamos sair em férias de caminhão. Olha! A família pegou o caminhão e saiu. BR-101 afora, fazendo uma viagem de caminhão. Agora tá voltando. Troço seguro. Demais, cara. Eu não sei se é seguro, Andrus. O que é seguro hoje gostou, na vida? Você mais gostou. Cara. Vai acabar minha cara de caminhão, né? É o que, Alcimar? É muito bom minha cara de caminhão. É bom, né, cara? Coisa boa. Quando eu era criança, tudo que eu queria que meu pai comprasse um caminhão pra gente sair a viajar, cara. Eu, isso aí, cara. Eu, depois que eu vi o cara do trator, aquele escavadeiro, eu quero que a minha mãe compre uma escavadeira pra mim. Eu, no dia dos pais, se a minha filha quiser me dar um presente, eu quero uma escavadeira, cara. Eu ia subir uma... Imagina o Piangas com uma escavadeira. Ia me dar um poder assim, eu ia me sentir assim poderoso. O maluco da escavadeira. Mão, né? Só a polícia ia me segurar. Só a polícia. Eu ia morrer que nem nos filmes, assim. A polícia, parado aí! Eu, não! É a polícia... Ah, eu vou falar um troço agora. Tem uma galera que é oitentista, que saía na noite aqui em Porto Alegre. Antes, um abraço pro nosso querido Ronaldo Scarati, baita ouvinte. Ô, Ronaldo! E aí... Pô! Tá mandando e-mail agora, Ronaldo! Pô! Cacete! Nos anos 80 tinha aqui em Porto Alegre uma esquina muito clássica que era Croco, onde ficava Croco. A Crocolândia. A Crocodilos, uma baita de uma casa noturna e tal. E aí tinha o Paiol, tinha o Sacada, tinha um monte de boteco ali, como se fosse a Cidade Baixa hoje. 24 de outubro com a Silva Jardim. Isso aí. E aí eu tinha um parceiro, camarada, que o pai dele era dono de uma frota, de uma equipe de mudança. E tinha um caminhão lá, que era o maior caminhão de todos, que levava mudanças interestaduais. E aí um dia, toda sexta-feira do mês, ele, que não tinha frete para este caminhão, ele pegava só o cavalinho do caminhão, ou seja, só a parte da frente, deixava a caçamba, deixava, e saía a da banda pela 24 que de outubro maravilha. De caminhão com os então, amigos. Então era esse teu amigo. Era esse meu amigo. E tinha aquela buzina de caminhão já, a buzina de caminhão já era aquela... celular, né? Mas aquilo que pega de mulher, a mulher quando escuta aquela buzina, ela pensa, meu Deus do céu, eu preciso desse cara. Esse caminhoneiro, eu quero um caminhoneiro. O cara dirigindo que é o Bino do Carga Pesada lá, o Bino e o... Antônio Fagundes. É, o, como é que é? O Bino e o quem? Tani e Bino. É o Pedro e Bino. Pedro e Bino, isso aí. Boa semana. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola, fui. Um abraço ao irmão caminhoneiro que tá nos ouvindo. Tem gente em caminhão nos ouvindo no estado inteiro, cara. Aliás, no sul do Brasil inteiro. É verdade. A gente já recebeu várias aqui mensagens de caminhoneiros que nos escutam. É verdade. Agora chegou a hora da Betânia. Opa! Betânia, infelizmente chegou a hora de acabar o programa, cara. O que fazer? O que fazer quando estamos no momento... Eu pensei que tu fosse continuar. E o que fazer não estão quando mais nem aí para você? Eu não conheço essa. Ah, não conhece Fresno, idiota. Não. Não chama. Desculpa, Maria Bethânia. Desculpa. Tá ofendendo a Pedro Esmanioto. Você não conhece Fresno, Pedro Esmanioto? Eu não conheço Fresno. A Betânia não conhece. A Betânia. Esse corpo agora não, é que eu olhei e achei agora que era o Pedro. Desculpa. É verdade que vai trabalhar com o Giovanni Grisotti? Eu? A Betânia? É. A Betânia? Vamos. Não. Não, é a Betânia que tá aqui. A Betânia. Desculpa, a Betânia vai trabalhar? Eu não tô entendendo, gente. Tá sim. Tá uma coisa nela. Tá sim. Que horas são ali, Betânia? No teu rádio. No rádio relógio ali. No meu rádio relógio, deixa eu ver aqui. Pera, deixa eu ajustar o foco dele antes. Porque um rádio relógio tem câmera? Não. Ah, não. Os números do rádio relógio. Ó, já tá começando o programa. É o foco do ponteiro, eu não tenho material. Vou Betânia, dizer, deu pra ti. Quando é que acaba a Voz do Brasil? Voz do Brasil começa agora, acaba às 8 da noite. Não, vai acabar pra sempre, tu falou pra nós. Não sei, enquanto os caras não quiserem trabalhar, resolver a questão lá, não vai rolar. Ah, é? Ficamos por aqui, voltaremos amanhã às 13 horas. Obrigado pela audiência, tchau.